Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, vamos tomar o nosso cafezinho. Bem-vindo ao programa Café Brasil. Meu nome é Luciano Pires e eu vim para provocar você. Ou, quem sabe, te divertir um pouquinho. O programa de hoje começa com um pensamento de Lev Baruch, escritor alemão, que um dia disse assim: o pessimista acha um problema para cada solução. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Já me perguntaram o que eu pretendo com este programinha onde misturo Tom Jobim com Bartô Galeno, Vila Lobos com Racionais MC. Eu já respondi: quero provocar as pessoas. Trabalho este programa como se fosse um mosaico. Cacos que eu recolho aqui e ali e que monto depois para o meu deleite. E quem sabe o seu também. E sobre esse tema, mosaicos, eu venho com Rubem Alves. Mosaicos são obras de arte. São feitos com cacos. Os cacos em si nada significam. Não tem beleza alguma. São peças de um quebra-cabeças. É preciso que um artista junte os cacos segundo o seu desejo. As escrituras sagradas são um livro cheio de cacos. Poemas, histórias, mitos, pitadas de sabedoria, relatos de acontecimentos. Quem lê, junta os cacos segundo manda o seu coração. Os mosaicos podem ser bonitos ou feios. Tudo depende do coração do artista. Como disse Jesus, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Coração mau faz mosaico feio. Coração bom faz mosaico bonito. Como sugeriu Bachelard, quem tem muitas vinganças a realizar faz mosaicos de infernos. Estou juntando os cacos de que mais gosto para fazer o meu mosaico. Há muitos outros mosaicos possíveis, diferentes do meu. Cada religião é um mosaico, um jeito de ajuntar os cacos. Um dos meus cacos preferidos é esse poema do profeta Habacuque, um poema de esperança. O que ele escreveu há milênios pode ser repetido hoje, pensando na seca que seca do rio Amazonas e nos desvarios dos políticos em Brasília. Embora a seca seque fontes e rios, e os campos fiquem esturricados, e o gado morra de sede e fome, e as queimadas devorem os pastos, e os machados transformem florestas verdes em desertos áridos, e os palácios estejam cheios de corruptos, a despeito disso, minha alegria continuará a florir, e farei poemas diante do impossível. Formosa, não faz assim, carinho. Não é ruim, mulher que nega, não sabe não, não. Tem uma coisa de menos no seu coração. Formosa, não faz assim, carinho. Não é ruim, mulher que nega, não sabe não. Ouvindo Formosa, de Vinícius de Moraes e Baden Powell, com Elza Soares. Vinícius, Baden e Elza, cada convidado aqui no Café Brasil. A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Essa é Elza Soares, pois é. Ela era formosa, tão linda que eu me senti intimidado. Não queria nem chegar perto, quanto mais abordá-la. Pensei em ser muito educado, pedir desculpas e depois dizer que ela era linda. Provavelmente ela diria obrigado, mas e depois, hein? Eu viraria a cara e iria embora, frustrado por não conseguir aprofundar o contato com aquela deusa. Decidi elaborar melhor a mensagem. Busquei num livro de poesias Fernando Pessoa. Criei coragem e recitei para ela. Eu amo tudo que foi, tudo o que já não é. A dor que já me não dói, a antiga e errônea fé. O ontem que dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje é já outro dia. E a resposta dela me derrubou. Eu não entendi. A frase simplória, que leva para o buraco todo o orgulho pela obra produzida. Tenho que explicar. Ela precisa entender, precisa de clareza. E como diria o velho Quintana, quando alguém pergunta a um autor o que este quis dizer, é porque um dos dois é burro. E aí eu me pego pensando, pô, se eu tiver que explicar, não serve. Se ela entender é bom, claro que é, mas e se cada um entender de um jeito, hein? Melhor ainda. A clareza só dá a primeira opção. Mas às vezes não é para entender. Às vezes o que eu quis foi instigar você a refletir a respeito, a criar o seu entendimento. Mas a clareza não deixa. Isso me colocou na espiral do pensamento. Ser claro é preciso. E aí surge um texto de Rubem Alves, Memórias de Infância. A clareza inibe a fantasia. Fantasia. Faz tempo que eu não usava esse termo. Eu o substituíra por imaginação, que não é a mesma coisa. Ninguém fantasia uma solução, um produto, uma inovação. A gente imagina. Naquela poesia, para entender a mensagem, o caminho era fantasia. Existirá exercício melhor para o cérebro do que fantasiar, hein? Não pensa melhor um cérebro que fantasia? Pois hoje eu mudaria o discurso para aquela deusa. Diria ela com os olhos brilhando, frio no estômago e coração disparado. Não imagine apenas, fantasie. Você vai sentir um gosto diferente, de liberdade. Vem, meu menino vadio, vem, sem mentir pra você. Sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Vem, por favor, não evites meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos. Olha só, você tá ouvindo Sem Fantasia, o clássico de Chico Buarque, aqui na interpretação de Joyce e Emílio Santiago. Essa música faz parte da trilha sonora da peça teatral Roda Viva, do próprio Chico, encenada pelo Grupo Oficina em 1967, sob direção de José Celso Martinez Correia. Roda Viva ficou famosa por fazer apologia da volta à liberdade em plena ditadura militar. Quando encenada em São Paulo, um grupo de extrema-direita, o Comando de Caça aos Comunistas, invadiu o teatro e agrediu os artistas e o público. A força bruta contra os ideais. Onde é que eu já ouvi isso antes, hein? Quero te dizer que o instante de te ver custou tanto penar. Não vou me arrepender. Te convencer que eu vim pra não morrer de tanto te esperar. Eu quero te contar. Vem, por favor. chuvas que apanhei. E agora, hein? Um presentinho pra você. Uma poesia de um outro grande amigo, o Minas Kunjunjan. Um poeta que você não conhece, mas que é capaz de produzir pérolas como este poema chamado Prospecto. Nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. Eu queria um poema que de amor fosse hipnose, uma poesia vaga e fria, de arte ou confissão. Eu queria um poema indecifrável, de tão simples, ilícito, frágil, superado e condenado pela crítica. Um poema apenas lindo para ser lido escondido. Eu queria uma poesia, enorme, mas que fosse sem rimas, sem versos e sem nome. Um poema que de amor brilhasse mentiras, triste, mas cheio de guizos, à guisa de risos. Eu queria uma poesia alheia a toda lei, nem bonita, nem feia, uma poesia apenas, que de amor diria o que não sei. Senti meu canto sumir. Achei um traçado, sabia bem onde ir. No lugar predestinado pousei, desfaleci. A escuridão me desperta, o gelo é meu cobertor. Toda solidão me aperta, quase não suporto a dor. Estou tão longe de casa, vou deixando as minhas penas nas pedras onde passar. Quebrei o bico e as asas, resta-me só o último cantar. Canção me soubesse, rasgando o meu coração. A vida se desvanece num grito de compaixão. Quando acordo, estou em brasas, no mais luminoso e lindo amanhecer. Novas unhas, novas asas. Vestir e pra viver, estou aqui a voar, a cantar, dizendo: renasci, não perdi o que fui, ainda sou e hoje sou feliz. Estou aqui. Gostou, hein? Você ouviu O Renascer da Águia, de Sérgio Sá e Cristina Reis, na interpretação sensível de Vitória Nasser. Vitória é de São José do Rio Preto, mais uma daquelas joias esperando para ser descoberta. Nessa música, Vitória é acompanhada por Sérgio Sá ao piano. Vitória Nasser. Você só ouve aqui, no Café Brasil. Aqueles que desejam tratar política e moral separadamente jamais entenderão nada sobre nenhum dos dois. Quem escreveu isso foi Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII. Como é que você se comporta quando valores morais entram em conflito com interesses políticos, hein? Talvez seja esse o grande desafio do novo milênio. O convívio civilizado entre interesses conflitantes. Estamos lidando com isso o tempo todo e de uma forma que jamais foi tão hipócrita. Os discursos vão para um lado e as atitudes para o outro. E não é só em política, mas em todos os segmentos de nossas vidas. O diretor da escola diz que preocupa-se com a qualidade do ensino e força a professora de artes plásticas a dar aula de teatro. O executivo diz que pessoas são nosso ativo mais importante e assina a demissão de centenas às vésperas do Natal. O político diz que se preocupa com seus eleitores e troca a votação da lei importante por um cargo que renda poder e dinheiro. O advogado jura defender as leis e as utiliza para manter o bandido rico fora da cadeia. O diretor artístico jura que quer qualidade e programa para tocar o axé corno, o sertanejo corno, o pagode corno. O jornalista jura imparcialidade e não se cansa de contar só um lado da história, aquele que lhe interessa. Pois é, essa turma tinha que ser dedetizada, viu? Na sua casa tem barata, não vou lá, na sua casa tem mosquito, não vou lá, na sua casa tem pulga, não vou lá, peço licença pra mandar, Tetepô no meu lugar, Tetepô, cocoró. Pois é, é da natureza humana discursar para um lado e andar para o outro. Uma espécie de desonestidade política. Quando política é a arte de interagir com as pessoas, e não apenas aquela coisa que se faz em Brasília. Pois é. Talvez devêssemos nos perguntar em que solo estamos jogando nossas sementes. Afinal, em que tipo de solo você acha que brota a honestidade política, hein? Só pode ser num solo adubado com uma cultura de tolerância, disciplina, solidariedade e justiça social. Um solo que é tratado com carinho, respeitado e cultivado por todos. Você acha que o solo do Brasil é assim, hein? Pois eu acho. Mas estamos deixando que ele seja tomado por ervas daninhas, que fique seco, sem nutrientes, sem água, sem sol, sem sombra. E num solo assim, valores morais não brotam. Já pensou, hein? De quem será a responsabilidade por manter o nosso solo rico e pronto para plantar, hein? Putz, eu acho que é minha. Eu quero o amor da flor de cactus, ela não quis. Eu dei-lhe a flor de minha vida, vivo agitado. Já não sei se sei de tudo ou quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Uia, secos e molhados com o patrão nosso de cada dia, a composição de João Ricardo e a voz sempre instigante de Ney Mato Grosso. Só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. Eu vivo preso à sua senha, sou enganado. Eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida. Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. Outro dia escrevi sobre política, tentando recuperar o verdadeiro valor da política, que não é essa coisa que está aí. E aí me lembrei de uma entrevista feita em 1972 pelo ator italiano Gian Maria Volonté, já falecido. A discussão girava em torno da diferença entre os filmes politicamente engajados e aqueles vazios de conteúdo. Foi quando Jean Maria disparou: Sempre me disseram que filme político não interessa, pois não faz dinheiro. Pois quer saber de uma coisa? Estão fazendo uma enorme confusão. Todo e qualquer cinema é político. Até mesmo aquele sem conteúdo, banal e vulgar. O enfoque é o tempo livre e não o conteúdo do filme. Hoje, qual é o significado de tempo livre? Significa momento de evasão e não de reflexão, de consumo. E o sistema te oferece mil maneiras para preenchê-lo, incluindo os filmes que te metem na condição de não pensar. É esse o dado político. Jean-Maria Volonté nos alerta sobre o dado político da indústria do entretenimento. Ela ocupa o nosso tempo livre, voltando nossa atenção para distrações que nos levam a consumir, ou a apresentar um comportamento resignado, dentro das regras, que interessa ao sistema político vigente. Isso é político. E sob esse ponto de vista, o Gugu, tão inocente e engraçadinho, é político. O Faustão é político, o Pocotó é político. E quando não percebemos esse jogo, nos tornamos meros joguetes nas mãos de quem manipula a política, em Brasília ou na Rede Globo. Por isso, valorize seu tempo livre. Faça com que ele seja um tempo de reflexão. Preencha-o com provocações, com inspiração, com atividades que agreguem valor, que elevem o seu espírito, que enriqueçam o seu repertório. Agindo assim, você estará sendo o senhor do seu destino, sendo um animal político, levando a vida e não resignadamente deixando a vida te levar. Mas tem gente que não pensa assim. Pensa que sua hora livre é só para lazer, para não fazer nada, para esvaziar a cabeça. Tudo bem. Tem uma frase de William James que diz: quando você tem que fazer uma escolha e não a faz, isso por si só já é uma escolha. Viu só? Não escolher também é política. Tudo vai depender do seu olhar. Do seu olhar. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar de embora, o seu olhar no meu, o seu olhar. Brasa mora e devora o breu, como a chuva molha o que se escondeu. O seu olhar melhora, melhora meu. O seu olhar. E assim, ao som de Seu Mar, cantando O Seu Olhar, de Paulo Tati e Arnaldo Antunes, que o Café Brasil vai saindo de cena. O seu olhar nasceu, seu olhar me olha, o seu olhar melhora o meu. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. Quem participou, hein? Seu Mar, Secos e Molhados, Emílio Santiago e Joyce cantando Chico Buarque, Vitória Nasser com Sérgio Sá, Elza Soares e Lambe Baruch. Que time, né? Volte sempre e visite o site www.lucianopires.com.br ou deixe o seu recado no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Para terminar, uma trova de um desconhecido. Vou deitar a despedida. Por hoje não canto mais. Já me dói o céu da boca e o coração ainda mais. Onde a brasa mora e devora o breu, como a chuva molha o que se escondeu. O seu olhar melhora, melhora. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.